Começa agora, Madrugada Podcast. Feel so funky. Funky. Rádio RND, Madrugada Podcast. Tá começando aí mais uma edição do Madrugada Podcast aqui na Rádio RND. Todas as quartas-feiras estamos aqui, hein, para começar muito bem o início da sua madrugada. Eu sou o Marcílio Gabriel, que você já conhece, e na edição de hoje a gente preparou aqui uma seleção nacional, somente com sons nacionais. Então, ó, tem som aí da Sandra de Sá, tem som do Tim Maia, tem Marcos Valle, tem Os Diagonais, Dom Beto, olha aí quanta coisa legal para você ouvir e conhecer. E se você já conhece, pra você curtir, não é verdade? Então a gente começa aí com o som do Gilberto Gil, Palco, aqui no Madrugada Podcast. Segura! Saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Podcast.

Esse é o Madrugada Podcast. E esse aí é o som do Tim Maia. Lábios de Mel, olha aí. Que maravilha, né? Música aí do álbum Reencontro, de 1979. Um dos grandes clássicos do Tim Maia, né? Uma das músicas mais lindas do Tim Maia. Lábios de Mel. Antes rolou o som da Sandra de Sá com Guarde Minha Voz, né, do disco Vale Tudo, de 1983. E uma curiosidade aí bem interessante aí pra gente que é do rap é que esse som foi regravado numa coletânea do DJ 1 em 1997, né? Essa coletânea se chama O Poder da Transformação. Eu tenho até hoje lá em casa lá o CDzinho, né? E é uma coletânea que reúne vários nomes do rap brasileiro, né? Como Taíde, X, Duke Jay, a Nação Hip Hop, Lino Cris, né? Pô, é um disco bem legal aí. Se você procurar, você acha O Poder da Transformação, do DJ 1. Procura lá, que tem aí a regravação da Guarde Minha Voz, que é interpretada pelo Lino Cris e a Ieda Hills. Baita som. E abrindo a sequência, teve Gilberto Gil com Palco. Esse som aí, um clássico da música brasileira, faz parte do álbum A Gente Precisa Ver o Luar, que é de 1981. E essa música, ela já tinha sido gravada antes pela banda A Cor do Som, né? Que era uma banda formada por músicos que já tinham trabalhado com Jorge Ben, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, e também era considerada aí uma das bandas do movimento pós-tropicalista, né? E aí o Gilberto Gil regravou essa música e colocou no álbum A Gente Precisa Ver o Luar. Procura aí também, que vale muito a pena esse álbum aí do Gilberto Gil. O disco é de 1981, guarde este ano. Bom, Madrugada Podcast não para, o som não para, a gente tá com essa edição aqui nacional e a gente continua, não é verdade? Então o programa segue com Marcos Vale Estrelar. Segura! Tem que malhar, musculação, respiração, ar do pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar o sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar o sol. Dia mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Céu na terra, eu e

Madrugada Podcast. Madrugada Podcast. E esse aí é o som do Os Diagonais, Não Vou Chorar. Legal pra caramba, né? Som aí de 1971, bicho. E saiu no álbum da banda chamado Cada Um na Sua, né? Pô, uma curiosidade interessante sobre o Diagonais, que eu não sei se todo mundo sabe, mas Os Diagonais foi a primeira banda do Cassiano. Cassiano vocês conhecem, não é verdade? Então, foi a primeira banda, cara, do Cassiano, Os Diagonais, e ele tava aí nessa época aí desse álbum, Não Vou Chorar. Legal, né? Sempre bacana aí saber sobre essas coisas. Antes rolou o som da Márcia Maria, Meu Amigo Branco. Música que faz parte do álbum que tem o mesmo nome, Márcia Maria. E é de 1978, né? Pô, essa música aí também tem sample no rap nacional, do som A Bola do Mundo, do Rapping Hood, né, que tá no disco Sujeito Homem, o primeiro disco solo do Rapping Hood. E abrindo a sequência, teve o Marcos Valle com Estrelar, também o álbum que tem o seu nome, né? O nome do autor, do intérprete, do cantor, Marcos Valle. E esse disco é de 1983. Olha aí, só clássico, só aulas, aqui no Madrugada Podcast de hoje. Bom, o som não para, o programa continua. E agora a gente vai dar uma suavizada na parada e vamos ouvir a maravilhosa voz de Marina Lima com Só Você, aqui no Madrugada Podcast. Segura! Só você, amor. Esse sopro sobre a pele, amor. Vem de leve e anuncia uma nova melodia. Você veio feito música, minha própria luz e canção, numa exata sintonia em que captura essa paixão. Só pra você, só você. Só pra você, só você. Um sol esse sopro, amor. Vai de leve e se insinua sob sua pele nua. Ah, eu vivo de música, só transo luz e canções ao palco ou na rua. Eu irradio paixões só pra você. Só você. Mostrar de rir. Podcast. Procurando encontrar o amor, fui sonhando até o fim, e meu sonho era azul, azul, assim como o seu. Som do Dom Beto aqui no Madrugada Podcast. Acabei encontrando você, mulher. A música Num Paraíso. E curti muito seu sorriso. Que som, né? Música linda do Dom Beto. É música que é de 1978 e faz parte do álbum Nossa Imaginação. Também tem sample usado no rap nacional, no som Nos Caminhos, do SP Funk, né, que tá no disco Tá Pra Nós, de 2005. Também indico aí pra você procurar lá e ouvir esse som do SP Funk e também o álbum do Dom Beto, Nossa Imaginação. Um disco clássico da música brasileira e, meu, tem muitas músicas bonitas. E eu, como sou colecionador de disco, esse é um dos discos que eu tô muito atrás, assim, muito atrás mesmo. Mas ele é tipo o disco do Arthur Verocai, tá ligado? Tipo, ninguém tem, e quem tem pra vender tá pedindo 400, 500 reais. Esse disco do Dom Beto é a mesma parada. Você não acha por menos de 300 reais, assim, é muito, muito caro, né? É um clássico também, né? Uma raridade, né? Por isso que quem tem valoriza, e os vendedores que tem valorizam também. Antes rolou o som da Cláudia, Deixa Eu Dizer, de 1973. Um pouco mais antiguinha aí que o Dom Beto. E faz parte do álbum Deixa Eu Dizer, né? O título do disco é o mesmo dessa faixa, né? A música que é do Ivan Lins. E acho que vocês conhecem, ou conheceram primeiro, pelo som do Marcelo D2, né? Desabafo, né? Que é sampleado ali no refrão. Na verdade, é um refrãozinho inteiro ali da música da Cláudia. Está na Desabafo do Marcelo D2. E abrindo a sequência, teve a Marina Lima. Como eu gosto de Marina Lima, viu? Só Você foi o som que a gente ouviu abrindo esse bloco, abrindo esse último bloco do programa. E esse som faz parte do álbum Olhos Felizes, de 1981. Olha aí, quanta informação o programa passou hoje, né, sobre música brasileira, né? Ah, só pra lembrar também, essa música, quem usou o sample foi o Emicida, né? Emicida usou na Só Você, tá lá na primeira mixtape do Emicida, na Eu Tô Bem. E foi isso dessa edição nacional aqui do Madrugada Podcast. Foi legal pra caramba aí. Vamos ver se a gente faz mais com essa playlist aqui, com sons nacionais aí das antigas, pra gente curtir, beleza? Bom, o programa aqui chega ao final, eu sei, passa rápido, mas na quarta-feira que vem a gente tá de volta. Lembrando aí que assim que terminar o programa aqui, ele já fica disponível pra você baixar, né, e colocá-lo na sua biblioteca pra ouvir no seu MP3, no seu celular. Se bem que eu acho que ninguém mais usa MP3, é só no celular agora, né? Ou você ouvir aí no seu computador, enfim, no seu carro, enfim, de qualquer jeito aí, da maneira que você preferir, só baixar o programa aí pra você curtir o Madrugada Podcast. E você pode baixar todas as outras edições, né? Desde o primeiro programa, essa é a 7ª edição. Desde a primeira edição, a gente tá disponibilizando aí os arquivos, né? Os áudios pra você curtir o programa. Ah, e também gostaria de dar um toque aí que tem a página no Facebook, né? A página do programa. Só encostar aí no Facebook aí, digitar Madrugada Podcast, que vai aparecer a página lá com as atualizações aí dos programas, com informações aí sobre as bandas, né? Os conjuntos, os artistas que rolam aqui no programa. Então entra aí, Madrugada Podcast, curte, segue, que você não vai se arrepender. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Continue aí ouvindo a Rádio RND, rapnacionaldownload.com, porque o som não para na rádio também, rap 24 horas. Certo? Quarta-feira que vem, depois do jogo, tô de volta na área, comandando aí o início da sua madrugada. Fui! Madrugada Podcast.